is all with the most tech. This is Quack. PS 218, meia dúzia, bom pouso. Obrigado, bom dia. Salvador 897, checado uma milha do externo, bom dia. Bom dia, 897, complete a aproximação, agora autorização para o posto. Aguardando. Bruno 607, no solo 51, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 09. Livra à direita, Alfa e Juliette, portão 09607. No 897, o QNH 1016, o vento é norte com 2 nós, livre pouso na 10. Pouso na 10, 897. Charlie Hotel, bom dia para Ilhéus 080, é isso? Qual parte é que se encontra? Ok, está no pátio 5, autorizado para Ilhéus, nível de voo 080, plano Yankee, pela Golf 677, e a mudança é a posição coral, após segue 085 visual para o destino. É, decola 17, curva direita, subida coral, transponder é 0265 e o controle em 120.8, corteja. Hotel, correto, livre acionamento, chame a torre 186 para o táxi. O QNH 1016. É com o dia novembro, bom dia, na Bata, uma centena para Serra Novembro, Bravo, é isso aí? Elefa, ok? Chame o solo quando plantar a cópia e não tem aqui ainda o plano, ok? Ok, obrigado. Seu solo 55, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o 03. Alfa e Juliette para o 03, vai para o 3. De novembro autorizado para Serra Novembro Bravo X-Ray, uma centena, um plano Yankee, a rota direto. Decola a cabeceira 17 com curva a esquerda, subida Momo, após Cogbo, em seguida direto para o destino. O transponder é 5523 e o controle em 120.8. Cotejo. De novembro, confirmando então, decola da 1-0, permanece Momo Cogbo direto, chame para, está livre acionamento, chame a torre para o táxi, a torre 186 para o táxi. É um pushback acionamento na 3171, tem uma aeronave da Gol que vai taxiar a sua cauda em pouquíssimos instantes, assim que ela estiver liberada, está livre acionamento, chame para o táxi, o altímetro 0-1-6. Após o Gol, está livre e vai chamar táxi na 3171. Quando livre o táxi, eu para ingresso na 17, o Vitor, te olha até lá. Do Chimeneado e pronto, Vitor Tchalotel. Até 3890, 3390 Recife, tem da Gol. 3890 é isso? Para Recife? Afirmativo. Usado para Recife, nível 330, pela Upper Whisk 58. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5540 e o controle em 120.8. Então 3890, cotejo. Autorizado 330 Recife, operei 58, saída Puca, Caju, decola da 10, curva esquerda, 5540, transponder 208, controle de saída, está 3890. Está 3890, correto o cotejamento, chame para o acionamento no 08. Uniforme, bom dia, aguarde um instante, cópia uma centena para Paulo Afonso, qual o pátio que se encontra? Gente, aguarde um instante. Toninho? Alô, hotel, tá livre, decolagem da 17, o vento é calmo, que legal no 0-6. guarda, Houston 3171, com 109 a bordo, pastor Seu Tena Galhão. Michael de Novembro, livre ingresso na 17, reporte livrando no ataque Sul Lima. 3171. Cruzado o taxi Tan, chame no ponto de espera, torre 186. Presidente, o ponto de espera vai chamar 186 na 3171. Então apenas confirmando o táxi via Índia e Alfa, ok? Presidente, Índia e Alfa. Bom dia, do Papacelo Vitor Chegue Hotel, decolou Cruz Amil na sua escuta. Papa Tango Vitor, Charlie Hotel, bom dia, contato radar, da presente voo direto coral, sabe onde tem o nível 080. Presente direto coral, o Vitor Charlie Hotel. Dia Novembro, confirmando, autorizado o táxi sobre 17, reporte livrando na Táxi Sui Lima. O Mike Bravo Uniforme, escuta para o Copa. Mike Bravo Uniforme, autorizado Paulo Afonso, nível 170, pela Whisky 1, decola da 10 com curva, perdão, decola da 17 com curva à esquerda, subida low par, transponder é 5524 e o controle em 120, décima 8, corteja. Chame a torre para acionamento, Mike Bravo Uniforme. Bom dia, 3171, autorizado a linha de decolar. Pistão no zero, vento calmo, eu ajuste no zero no meio. Autorizado a ingressar e decolar, pistão passado não tem o nível 085, regra de voo modificada aos 09 e 06. 0-0-5, Vitor Charlie Hotel. Decolo 06, chama o controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle 208, bom dia, tá 3171. Tá 3171, bom dia, contato radar, SAP mantém o nível 360, está presente voo Leda, após Leda, voo Bridge. Sente, voo no Leda, subindo para o 360, após Leda Bridge, tá 3171. Tá 3890, livre acionamento, chame para o táxi, portão 08. Chama para o táxi 08, tá, ou tá 3890. Jacuí 9, me autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós, altímetro no 0 no 7. Mandou o TAM 3153, nível 190 para 160. Bom dia, informação Golfo. TAM 3153, bom dia, sendo identificação, autorizado chegada Bonf, teste mantém 4 mil pés, QNH 1017. Teste mantém 4 mil pés, 1017, TAM 3153. Gente, não sai da província para Guarulhos. Guarulhos será a subida da El e chame 1219, vem fazer a cópia. 1607, sente na Golfo. Ajuste 1017 agora, copia? Copia pra você. Bono 607, Guarulhos, aprovado nível 360. Rota via Pêssego 10 até Bride, via Pêssego 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após voa direto Bride, com curva direita. Transponder 5551 no controle 120.80. Autorizado Guarulhos 360, peso 10, Bride, peso 16, Bravo Hotel Zulu, página, consegue o plano. Codão no 0, perfil da El, Leda, Bride, curva direita 5551 208. Bono 607, proteja me correto, chame pronto. Decola 03, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 108, obrigado, bom serviço. Salvador, bom dia, papapapai, com o Índia November. Papapapai, com o Índia November, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível, sabe, mantém 3 mil pés, cumprindo as restrições da saída Momo. Vendo para 3 mil pés, cumprindo restrição, saída Momo, transição, coque por papapapai, com o Índia November. TAM 3171, centro Recife, 95, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 90, tá com 60 a bordo, 435, alterno Natal. Sim, TAM 3890, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajustando 017. Patinho no ponto de espera 286 até 3890, 1017. Obrigado, tenha um bom domingo. Comandante, bom dia, Gol 804. Bom dia, Gol no 642, com a informação Golf para Recife. Para qual? Pista aprovada nível 390, via Prius 58. Decola da pista 10, perfil de saída Pulga, transição Caju com curva à esquerda. Transponde 5547, controle 120.80. Estou em Salvador, bom dia, até 3890, ponto para a França. Conforme a rota do plano de voo. O transporte 547, o controle 12080, o 1642. Bom, 642, seu destino Recife, saída Puca, transição Caju. Ah, positivo, é Puca Caju, o 1642. Destino Recife. Relativo, destino Recife. Bom, 1642, cotejamento correto, ajuste no 017, chame aí. Papatango Vitor Charlie Hotel. Serviço radar terminado. 55 milhas em sudoeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 085. Chame Léo 120 decimal 1 no bom voo. Tem a condição de manter um minutinho aqui alinhado a 3890? Temo. Tá bom. Tá bom, já tá bom. Beleza aí? Eco, correção, papapá, Eco, Índia, November, tem condições de voar Cogbo, tá presente? Matheus, senhora, tá presente Cogbo, Eco, Índia, November. Na 3153, desce até 3.000 pés, livre da restrição, correção das restrições de altitude e velocidade na posição etapa. Na 3153, ciente, desce até 3.000 pés, livre das restrições. Qual foi a posição que a senhora pediu para reduzir a velocidade? Correção, livre das restrições da posição pelo, correção. Ok, da posição pelo, na 3153. 90. Decolagem, pistão 0, vento calmo. O ajuste no 0, no 7, pistão 3890. O 1804, copia. Siga. O 1804, Galeão, aprovado, nível 360. Rota via peso 1 no 0 até SMAP, após conforme rota do plano.